duro sair derrotado. E tudo isso agora me resta catar os cacos no chão. Tentar me refazer dessa desgraça que se abateu. Fui derrotado. Agora não adianta mais chorar. Agora é secar as lágrimas, encarar de frente a verdade. Não é mais nada do que era. Eu fico na minha e aceito a falha na minha missão.